2, fica atento ao sinalizador. Azul 6918, controle de Salvador. Reporte no ponto ideal de descida, autorizado chegada Mari, voe na proa de Mari. Pet, Azul 6918, desça é para 5 do Pet, que é legal no 0110, autorizado a Mari. Ao estacionar a frequência livre, grato. 5446, report established on localizer course. Aí eu, o IRM terra no inside. Correndo com a equipe de salvo, me chama para um tutax. The localizer 5446. 35446, complete approach, contact tower 118.95. 118.95 is right. Alta Lima Mike, se autorizado, Serra Brava, Vitor Tango. O nível de voo 380, vai decolador 17. A curva à direita, na saída da El Leira, pode prosseguir direto. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5013. Five, four, four, six, report landing gear down and lock it, please. Well, call. Na proa de Aracaju, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Triple 5627, na escuta do controle, Salvador. Ajuste altímetro, 1010, bom voo. Frequência 125.45, alterna 126.85. Azul Juliette Serra Ciente, reporte através de parede. Voo no 966. Controle Salvador. Prossiga o 966. Voo no 966, chame Centro Recife, 125.45, alterna 126.85, bom voo. 2545, alternando 2085, voo 966, até logo. Prossiga. 5627, chame Aracaju, 126, correção 120, decimal 3. Na escuta do controle, Salvador. Landing gear down the lock, 5446. 5446, you're clear to land on runway 10, wind 100 degrees, 13 knots. Clear to land. Trono 18, aguarda. Sou 6918, desça via para 2000 pés. QNH 1010, autorizado final do procedimento ILS X-ray. Reporte e estabilizar. 446 on the ground at 09. Clear to your right. Contact ground frequency 121.9. 121.9, 354. Five 4.6 to prove the tax via Alpha Kilo 8.3. Papapá Zulu, Juliette Serra, reporte através da rotatória ou visual campo. Bom, no 097, autorizado para o direcionamento, missão pronto, táxi. Para o Salvador, está 3155 para o táxi, temos 1952 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna galeão. 3155, está autorizado, táxi, via parte 1, táxi Índia, ponte para o 10, torre 1895, ajuste altímetro, 1090. 1090, 3155, no ponto, no ponto de paradão, 10. Na 3155, via Índia e Itaú. O azul 4118, você vai ficar atento às bolas da tanque, para a retaguarda, pode estar autorizado para o tiver acionamento. Me chama para um táxi. Não, 3217, Santos Copo, por gentileza. 3155, tá totalmente pronto. Ativo, totalmente pronto. Alinha decola piscina 0, vento uma centena, 195 nós. Alinha decola da 10, da 31. Kilo Romeu Oscar, está autorizado, Morro de São Paulo, meu PES, vai decolar da 17, curva direita, corredor Axé, controle 119, décimo 8, transponder 0153. Salvador, Zulu, Juliette Serra, visual com a 1. Papapá, Zulu, Juliette Serra, cliente, chame Torre, 18, décimo 95. Estacionamento tempo de decolagem, torre 18895, ajuste no 0 no 0. Torre 3217, ponto cópia. Autorizado prosseguir final da 17, Zulu, Juliette Serra, reporte na final embaixo travado. 36 reportará na final da 17, Zulu Juliette Serra. Cliente, Zulu Juliette Serra, reporte na curta final da 17. Zulu Juliette Serra. Vamos lá. ...3155, decolado aos 14, controle 119, décimo 8. 19:30, boa tarde. 119.8, 119, décimo 8, então 3155. Opa, 19:08, obrigado. Confirmando que o Romeu Oscar? 1097, autorizado o táxi até através do portão 06 e aguardo instruções. Controle OTAN 3155. TAN 3155, contato radar na decolagem. Afirmativo, contato radar na decolagem, TAN 3155. 155, contato radar na decolagem, subo por 340, saída da EL. 340 da EL, 3155. TAN 3155, aciona transponder 5035. 5035, TAN 3155. O Azul 4118, sou autorizado a táxi via Índia, ponte Panamá 0, torre 11895, ajuste altímetro no 010, frente confirmando 3:10 de autonomia. Poderia voar bridge, o TAN 3155? Panamá 6314, gate number 8, push back and set up. 560, desça para 5 mil pés, QNH 10, autorizado chegada a Mari. Via Pet 1, Texas Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste altímetro no 0 no 0. Climativo. To back setup, call ready to taxi. Order back for taxi, 6314. Manda alternativa? Gente, o Delta Lima aguarda para início de táxi. Approach bridge. Pois é, o bridge, 355. Gol no 620, sou autorizado Recife, de voo 370, decola da 10, curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, PN 119, decimal 8, transponder será o 5103. 6918, ciente, complete aproximação, chapa 2, 18, decimal 5, composto. 18, ok, obrigado, tchau, até mais. 103 é o transponder, me chama o plano para o time de acionamento, gol no 620. Correto, Samaná, no 620. para Lima Mike, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 107, confirmando que está no pátio 4. O controle confirme a frequência para Chama Torre, por gentileza, por 69. Azul 69-18, Chama Torre em 118 decimal 95. Ah, 118-95, querido. Salvador, boa tarde. Azul 69-18, final checado a distância. Azul 6918, continue a aproximação, apenas aguardando informação de pista livre, cheque o trem. Checado, baixar para lá. Romeu Oscar, mantenha a posição. Salvador Ground, Ocean Air 6314, ready for taxi 125 aboard, 3 hours and 10 minutes, diverting 50. Oceanair 63, one stop over the taxi via Malay, Blue Taxi, India, hot shots, 1010, contact the tower 118-195-18-1010. Roger, via Abram, taxi India, holding short on 10-1895, 314. Controlling 119.8. 19.8, obrigado, bom dia, 4 da noite. Motor de Salvador, 4118 da Azul, decolando da Eoleta. Azul 4118, contato radar na decolagem, subo para nível 340, saída da El. 340 da El. Após a passagem do Airbus de Avianca retaguarda, sou autorizado para estiver em funcionamento. Me chama para um táxi. Para o táxi após o Avianca até 3217. Ano 3560, confirme, realizando desvio. É, a contaria só um CBzinho, uma formação de desvio. Está na frente, está para lá, daqui para frente, é tudo visual. Sim, gente, está 3560. É, não, ali, aí que foi muito rápido, então, meia. A Tarima Mike vai manter o ponto da cabeceira 107. 1-3-3-2-5. Ok, vou na Pro de Bridge 1-2-5-1, 1-3-3-2-5 com Brasília, tá? 3-1-5-5-7. Azul 6918, seu solo 22, livre à direita, ou livre à sua linha 121 decimal 9. Interfox 219 para o 699. 3169, sou autorizado táxi Alfa, me reporta da Juliet. Táxi Alfa, reporta antes da Juliet. Alô, Salvador, eu vou no 169, boa tarde, beijo, papá. Fogão no 169, sou autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decoda 10, curva direita. Saída da El, Leda Bridge, VIP do 10. Após SMAP, após Awake, após Maricá, após UPSU 44 e após conforme rota. Controle de Salvador, opere 119, decimal 8, transponda 5117. 20360 para Guarulhos, via rota do plano, saída. O Dael Leda Brite, decola da 10 após a direita. Propulsor 10, SMAP, Awake, Maricá, propulsor 44, conforme rota. 198, controle 5117, ao transporte, segundo 169. Bom, no 169, contagião, está correto. Me chama pronto, feedback, estacionamento. Vou chamar para o 169, obrigado. O 6918, antes da Juliette. O 6918 irá manter a posição antes da Juliette. Após o rebase da TAM, iniciar o táxi, está autorizado o ingresso a Juliette para a posição 01 do Pátio 1. A gente vai aguardar após o TAM, vai ter 01. Salve, boa tarde, no 620, para o estacionamento, portão Minibus. 198, boa tarde, Aldo Leão Mãe. Tá alinhar e manter cabeceira 197. Controle Salvador, boa tarde, Papão Meu, Delta Lima Mãe. Decolou, cruza B500. Papão Meu, Delta. Tá Lima Mais, contato radar na decolagem, ficou para nível 380, saída da El. Da El, Leda, sobe 380, Delta Lima Mais. Após Leda, pode voar Cocô? 7 ali, mantém pistão no zero. Delta Lima Mike, confirme, voz da El, confirme. Prossiga Lima, Lima Fox. Pode voar Coclu, Delta Lima Mike. Delta Lima, Lima Fox. Delta Lima Mike. Para o táxi com 165 a bordo, alterna Guarulhos, 3:30. Santo 3297, sou autorizado táxi via Índia, 0 torre 11895, ajuste de altímetro 0 autorizado táxi pela Índia, vai ser uma torre 3:35, 3:27. O 097 mantém a cabeceira no zero. O 097, livre decolagem, pista no zero, vento... Uma centena, 15 nós, mantendo por até 2 mil pés, mantendo por até 2 mil. Gol. Distrito 360, após Leda, voa Eudes, Delta Lima Mike. Correção Delta Lima Mike, voa Eudes, está presente. Voa Eudes, está presente, Delta Lima Mike, distrito 360. Para o táxi Polo 620, veio desde Polo 62, 3:10. Táxi via Pátio 1, Taxa Índia, vou esperar no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 0, no 0. Retaque 419.0, informação em 291.0. Patão Kilo Romeo Oscar, controle Salvador, para cima. Uno 9, correção. 1097 da Gol, decolado aos 28. Controle em 1-19, decimal 8. 198, uma boa tarde, Gol, 097. Transplante 5, 1 no 2. Controle de Salvador, boa tarde, voo 097, cruza 1300 na Dial. Voo 097, contato radar, sua para nível 360 após 2000 pés, direto Leda. Direto Leda após 2000 pés, seguido 360, voo 1097. Visual com a pista 10, 3560. É 3560, chame agora a torre 1-18-195. 3560, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre, cheque o trem, vento 1-149. Torre Salvador, boa tarde, 3217, ponto de espera 90. 3217, mantenha ponto de espera 90. Vai Passagem travada, doutor, 3560. 3560, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 1 no 5 nós, confirme como recebe o papi. Até agora não estou vendo mal, muito fraquinho. Vamos ver ali as duas luzes brancas, muito fraquinha. Ciente, grato, 3560. Mais próximo aí, melhorar, eu lhe aviso. Oceanet 6314, airborne at 30, contact departure control, frequency 119.8. 19.8, 6314. Control, Oceanet 6314, departed on Momo. Oceanet 6314, ready to contact from departure, climb and maintain traffic to level 340, warm departure. Climb and maintain 340, 6314. Voo 1097, solicita a proa de bridge. Voo 1097, mantenha a saída, aguarde coordenação com o Recife. Aguarde a coordenação, obrigado, 1097. R6210, reduza para 229. Uma linha e meia da cabeceira que dá para ver bem o papel, até esse ponto aqui está muito fraco mesmo. Gente, já pedimos para aumentar o brilho para o máximo, 3560 livre pouso, 1149. Obrigado. Vai que é com o Delta, poderia confirmar a Manati, meu pet? T3217, Aline, mantém pisto no zero. Aline, mantém no zero, T3217. Salvador, Salvador, vai ficar a 1000 pés no circuito de tráfego, regulador 17, controle Salvador, pera em 119, decimal 8, transponder 0125. Pois bem, dá alguma informação, tem possibilidade de um presente voar direto a Brinque para evitar vencidos? Bom, 0097, ainda mantém a saída, estamos tentando coordenação. 09. Ajuste altímetro, 10, 10. 350. É 6314. Informo tráfego, posição de 2 horas, 19 milhas, rumo sudoeste cruzando 080 para 4000 pés, 1738 da Gol na chegada bom. Roger, 6314. 271. Alfa Juliette, posição 0371, o 3560. 075 para o nível de voo 340 no rumo oeste. Eco Delta, prossiga. Poderia confirmar a parte, visto que ele cola? Frequência 1251, alterna 133, decimal 25. 7, curva direita, na saída Coral. Controle Salvador, pera em 119, decimal 8, transponder 5113. 1620 para Pantera. 620 após a rolagem da TAM, o tráfego da TAM Lima tem piso no zero. Após a rolagem da TAM, 04, aborda, acionamento da decolagem, torre 11895, ajuste altímetro no 010, Vitor, Kilo Delta. Delta Lima, Mike, na escuta? Delta Lima Mike ainda na escuta do controle? Gol 1869, reautorizado, descida para 2000 pés, o ajuste é na 090, livre ILS aqui, pistão na 0, reposto estabilizado. Estava estabilizado, 2119. Diga, Romeu, essa brava. Zero livre decolagem, piso no zero, ventou uma centena no 3 mais. Aeronave decolou à frente, perfil de saída divergente. Livre decolagem, 1620. Gente, Santos Fábio, Romeu, Escabrela. 3217, decolado aos 35, controle 119, decimal 8. 198, 3217. Controle Salvador, tá 3217, saída da El. Tan 3217, contato radar, sua para nível 360, saída da EL. 360 da EL. Indito para descida, confirma. Então, Kilo Romeo Oscar, não há tráfego a informar, descida a critério, frequência livre. Pode voar na proa de Ledo, 3217. TAM 3217, vou inicialmente da EL. Manda EL, 3217. Controle Salvador, boa tarde, gol no 620. Gol 1620, contato radar, voa para nível de voo 370 na saída para o Caracaju. Para 370, autoriza voar Aracaju. Mantenha a saída, aguarde coordenação. Aguardo. Júnior, Xené 6290, autoriza 2000. Xené 6290, da presente está autorizado descida para 2000 pés sem restrições, o ajuste é 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, é 2, 1-0. Gol 1620, autorizado, proa do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado. Xené 6314, chame. Correction, eu chamei a 6314, contact Recife Centro, 125.45, if unable 126.85. Romeu Cabral, poderia confirmar para o ideal de saída? Estamos autorizados, Salvador, para Jardim Armação, 500 pés, vai decolar do pátio 3, com setor sul, com pro do setor sul. Controle Salvador, operem 119.8, transponda 0165. Estabilizado, 1869. Gol no 869, completo de aproximação, torre 118, decimal 95. Obrigado, demais. Oxaner 6210, autorizado em LS, aqui pista 1-0, permanece o ajuste 1-0. Reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, 6290. Torre, boa tarde, voo 1869, sinal vai estar travado. Continua a aproximação, reporte trem checado no 869. Vai estar travado. Salvador, gol 1969 acionado, pronto para o taco 163, a bordo, 3 horas 50 minutos, Calião Monteca. No 1169, se autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste altímetro, 0-0. Ajustado no 0-0, vai pela Índia, ponto de espera 10, chama 11895, gol 1169. Xené 6210, inicie redução para 1-709, reporte estabilizado. Vai reduzir 6290. TAM 3217, chame Recife, 1251, alterno 3325. Bravo, confirme. Tá no pátio 3. 261, prossiga. Posição de decolada presente com Proa Sul. 090 graus 12 nós, reporte fora do solo. O Romeu Oscar Bravo com Proa Sul. Sem interferir com o eixo de aproximação da 10 e evitando sobrevoo de aeronaves. Reporte para o cruzamento do eixo da 35. Fica bravo evitando sobrevoo de aeronaves, reporte fora do solo. 050. Salvador, TAM 3567. Chame 6290 com a placa de aproximação, chame a torre 1118-95. 1895, obrigado. Por Elefa, tá ok, muito obrigado, viu? Apoia. Salvador, bom dia, chame 6290, sinal da 10. 6210, continue a aproximação, reporte trem checado. Vai reportar. Roberto Cabravo, fora do sol. Considere fora do solo os 43. Autorizado o cruzamento da final da 35. O Romeu Cabravo evite o sobrevoo de aeronaves. Salvador 9, ponto de espera 10, pronto, visual coronado na final. Voo 1869. Seu solo aos 44, livre à direita, ao livrar solo em 1219. 1219. Baixou e travou 6290. 6290, livre pouso, pistão 10, vento uma centena no 4 mais. Livre pouso 10, 6290. O meu fica bravo, controle de saída em 1119.8. Bravo. Bateu no boa noite, Renato. Sendo, Renato. Dois, litoral sul. Bravo. É 2-1-0, livre pouso 1-0. Livre pouso, pista 1-0. Livre pouso 1-0, 6-2-1-0. Zero, livre à direita, livrar solo 1219, seu solo aos 4,6. Direita, solo 219, 6219. Tirar ingresso a posição 06, após prossegue táxi, parte 1, não tá com sua Índia. Ponte para 10, torre 1895, ajuste de altímetro 0010. O 1169, alinha e decola pistão 0, vento uma centena, 139. Alinha e decola 10 com o 1169. Alfa chamando de 10 145, em Santos Copo, por gentileza. Frequência livre até o regresso. Após a rolagem do gol ali, mantém pistão no zero. Sané 62 no zero, confirmando. Juliette, portão 04. Juliette 04, 62, 04. Portão 3145, copia? Ativo, 2109 em redução. Ok, 5364-210. Posição Bridge, onde intercepta pelo Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-19-8, aciona 5-1-2-1 no transponder. No 45 correto, portão 2, chama pronto, espera que se Azul 6973, copia. Decolado aos 48. Controle em 119, decimal 8. 198, com o número 69. Azul 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8. Aciona 5141 no transponder. Controle, boa tarde, com o número 69, passa 1250. Gol 1169, contato radar, sou para nível 360, saída da El. 360, nada El, com o número 69. Série 2231, livre decolagem, pista no 0, vento uma centena no 32, aeronave decolou à frente, perfil de saída divergente. Pesado chama táxi, quilo dela. Mano, na que é com Delta? Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 97. Inicialmente, Leda. Leda, vou no número. Torre, pode chamar o controle, o passarelo. Passarelo 2231, decolado 51, controle 199, decimal 8. 198, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar, sua para nível 180, perfil da saída bomba. O 180 Momo informa que não tem condições de cumprir a restrição. 2231. Como é que o Delta vai fazer circuito de tráfego na pistona 7? Turbo hélice. Eco Delta ali mantém pistona 7. Desça para 2.000 pés, ajuste na 090. 2.000 pés. 10.10. O problema é dá 3. Mike Eco Delta, livre decolagem pistona 7, reporta na perna do vento da pistona 7, Mike Eco Delta. Azul 4206 estabilizado. Azul 4206, completo de aproximação, torre 118, decimal 95. 895, azul 4206. TAM 3145, exemplo, equipe de Saulo, chama, pronto, táxi. O 3145, sente o acionamento do motor na posição, então me chama pronto para o pushback. 206, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Cheque o trem. Trem baixado, travado. Mike Eco Delta vai manter a proa, vai ingressar a retaguarda do Embraer da Azul que se encontra no externo. Está aproximando pista 1-0. Confirma o Mike Eco Delta? Ciente, vai manter a proa e na retaguarda do Embraer. Ciente, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém a proa e aguarde autorização para girar e ingressar na perna do vento pistona 7. Vai aguardar autorização para girar na perna do vento pistona 7, o Mike Eco Delta. Gol 1169, chame Recife 251, alterna 133.25. 251-3269. Aguarde. 206, livre pouso, pistona 0, vento 1 centena 159, informa o helicóptero Sikorsky à sua direita. Prosseguindo para a perna do vento da pistona 7, não vai interferir com a sua aproximação para a pista 1-0. O azul 4206. Livre pouso, pista 0, sexto tráfego, azul 4206. 90, chegada à área, descida autorizada para nível 120 inicialmente. Que com o Delta, mantém a espera sobre o farol de Itapuã, reporto dois tráfegos para a final da 1-0 com prioridade. Ok, vertical do farol de Itapuã, aguardando autorização para ingresso terra 200, pistão 7. 306, livre pouso, pistão 900. Vento uma centena no 59. Livre pouso, para 306. Estabilizado, trip 5364. Trip 5364, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 118, decimal 95, boa tarde. Boa. Zero, reautorizado, descida para nível de voo 050. E mantém pistão no 0, no 7. Mantém a chegada, eu estou 3190. Está confirmando, saída Arbor direto. Salvador, boa tarde, 35364, passa o sistema agora, baixa a tropa. 5364, continue a aproximação, aguardando informação de pista ali. Azul 4206, seu solo 59, livre à direita, livrar, solo 1 219. Livrar à direita 219, azul 4206. Mike Eco Delta Visual com ATR da Trip sobre o externo, sua posição de 12 horas. Vai ingressar a retaguarda do mesmo, atentando a esteira de turbulência, mantendo 1 no mil pés, aguardando para girar a base final da 107. Manter 364, informa o tráfego à sua direita, posição de 3 horas, é um helicóptero. Vai ingressar a retaguarda do seu tráfego para a final da 107, não vai interferir com a aproximação da 10. Livre pouso pista 10 para o trip 5364. Ciente do tráfego, livre pouso para o 5364 da trip. Passarelo 2232, Delta, aguarde. Autorização para iniciar a decolagem. O tráfego da Trip está cruzando o eixo de decolagem da 107, aproximando para 10. Mike Eco Delta Visual com tráfego. Ingresso na perna do vento da pista 107, aguardando para girar a base. Mike Eco Delta. Visual com tráfego, vai manter a perna do vento, aguardando para girar a base. Mike Eco Delta. Victor Kilo Delta, atento à esteira de turbulência do ATR da Trip, livre decolagem pista 107, vento uma centena, 14 nós. Autorizando 45, sou autorizada, tá, Zé Índia, quando esperou no zero, eu tô...